Este caso é muito raro, mas jeito sempre tem. Um banho perfumado e vai ficar bem. E então vai estar pronta para encontrar seu par. Uma noiva mais que exemplar, traz mais honra a todas nós. Vai ver só, vira um bom rapaz que não tem vício algum. Tendo sorte, não é incomum. Traz mais honra a todas nós. A moça vai trazer a grande honra ao seu lar, achando um bom par, com ele se casar. Mas terá que ser bem calma, obediente, e ter vigor, com bons modos e com muito amor. Traz mais honra a todas nós. Servimos ao imperador, que é o nosso protetor, com muita devoção e sempre com ardor. Mas não vá frastaçar com a sorte, que um dia vai marchar. Queira sempre junto a ele estar. Traga honra a todas nós. Isso, pronto. Está quase. Uma maçã para dar serenidade, um amuleto para a alma equilibrar. Pérolas são belas, então vamos mostrar. E leve um grilo, traz sorte, que até você vai brilhar. Ancestrais, ouçam bem, eu vos peço proteção também, pra que encontre logo um alguém, e ao meu pai eu vou honrar. Assustadas em fileira, vamos.